Panorama Agrícola para 23 de outubro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 23 de outubro de 2012, noite de lua crescente no ar para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier e nas gravações, o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: água e conselho só se dão a quem pede. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere ovinocultura de leite aqui em Santa Catarina. E no Professor da Terra, Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, fala sobre agroecologia. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Doenças relacionadas com a visão normalmente não apresentam sintomas, mas podem ser evitadas. Assim, faça exames com um médico oftalmologista todos os anos. Quase 80% dos casos de cegueira no mundo podem ser evitados. É hora das notícias. A FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, entregou recentemente 3 mil sacas de sementes de milho para agricultores familiares de Campo Belo do Sul, Capão Alto, São José do Cerrito, Imbuia, Ituporanga e Petrolândia. A ação faz parte do programa Prodemilho, que produz milho dos tipos Variedade Catarina e Fortuna, com material genético desenvolvido pela IPAGRE e multiplicado pela FETAESC e a Cooperativa de Pequenos Agricultores de Mafra. A EPAGRE, por meio do Centro de Pesquisas para a Agricultura Familiar, o CEPAF de Chapecó, desenvolveu cultivares de milho de polinização aberta, lançando as variedades Fortuna, Catarina e Colorado. Todos esses materiais genéticos lançados pela EPAGRE foram e são avaliados em diferentes condições de clima e de solo, aqui em Santa Catarina e em outros estados da Federação, como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, comportando-se sempre entre os mais produtivos. A estação experimental da IPAGRE em Itajaí foi contemplada pela FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. São recursos no valor de R$ 1.719.345 para incrementar a sua estrutura de pesquisa, com a compra de equipamentos para aprofundar estudos na caracterização da diversidade genética das espécies em estudos pela EPAGRE. A ideia é poder identificar plantas mais produtivas e adaptadas ao ambiente de Santa Catarina. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos, na entrevista de hoje, conversar com Jaime Prestes, que é da IPAGRE em São Miguel do Oeste, e conta para nós um pouco sobre o projeto da IPAGRE junto à produção de leite de ovelhas. Como está esse projeto, Jaime Prestes? O nosso projeto ele está baseado em dois locais da EPAGRE. A pesquisa está sendo feita em Lages, na Estação Experimental de Lages, e depois ela repassa então essas informações aqui para São Miguel do Oeste, que faz a difusão das tecnologias, né, para as famílias interessadas na atividade de ovinocultura leiteira. Então, o CETRESMA investiu já no ano de 2011 nas instalações, né, e rebanho de ovinos. E agora, em outubro, nós começamos já a ordenha dessas ovelhas que foram adquiridas e que foram alojadas aqui no CETRESMA. Já há números da ordenha? A gente ainda está se situando assim na capacidade produtiva das ovelhas, né? Nós começamos no dia 2 a ordenha e a gente ainda não tem um número para divulgar, porque esses animais, agora eles estão no pico de lactação e daqui a alguns dias eles já estarão diminuindo, né? Então a gente quer ver ainda como é que vai ficar a média de produção delas. Correto. Quantas ovelhas há no centro de treinamento da IPAGRE em São Miguel do Oeste? Nós temos 30 fêmeas, né? Embora todas elas não vão produzir. A gente acha que vai produzir esse ano em torno de umas 24 fêmeas vão estar produzindo leite. E famílias na região que desejam investir em ovinocultura leiteira? Esse projeto ele ainda está se expandindo. Por enquanto, nós temos algumas famílias que já começaram a produção, mas teve alguns percalços de comercialização do leite e essas famílias elas estão assim em compasso de espera, né? Esperando que realmente essa atividade se expanda. Então, agora o centro de treinamento ele está sendo considerado uma referência para que esse projeto realmente se expanda para mais famílias, né? E essa produção de leite de ovelhas aí no centro de treinamento da IPAGRE São Miguel do Oeste vai para consumo próprio? Inicialmente, nós estamos, através dos colegas do centro, estão com algumas tentativas de fazer derivados no próprio centro, né? Então, como a quantia de leite ela é pequena, está se testando alguns derivados no próprio centro de treinamento. Inclusive sorvete de leite de ovelha? Essa questão do sorvete, ela está presente em Chapecó. Eles têm fabricação de iogurte e através do iogurte, então, eles têm uma ideia de fazer o sorvete, né? Mas aqui nós não temos ainda esse derivado. Jaime Prestes, e qual seria o próximo passo desse projeto envolvendo pesquisa, extensão e a ovinocultura de leite? Agora nós estamos com o centro à disposição dos agricultores que queiram visitar, né? E logo nós já vamos ter alguns eventos também. O nosso colega lá de Lages, o Volney Ávila, ele será convidado para promover alguns eventos aqui, para convidar interessados, né, que estejam querendo presenciar essa atividade, e o centro de treinamento está à disposição para isso. Perfeito. Conversamos com Jaime Prestes, da IPAGRE em São Miguel do Oeste, sobre ovinocultura de leite. Muito obrigado pelas informações, Jaime. Fique agora com o Professor da Terra. Agroecologia é um sistema interessante para a sustentabilidade da produção de alimentos da agricultura familiar catarinense. Este processo respeita as pessoas, os animais, zela pela fertilidade natural do solo, preserva a mata, cuida da qualidade da água. Mas a agroecologia não é uma novidade, muito pelo contrário, já existia há muito tempo. Então, não precisamos reinventar a roda, mas apenas observar como é o funcionamento da roda, ou seja, como a roda funciona. A roda, neste caso, é a natureza. E para isso, você, amigo agricultor, deve utilizar os 5 sentidos para observar como funciona a natureza e interagir com o meio ambiente de forma parceira. Primeiro passo, inicie a caminhada no sistema agroecológico com culturas mais rústicas, menos exigentes, que necessitam de menos cuidados. Faça isso em sua horta. Segundo passo, seja humilde e reveja seus conceitos. Ah, não tenha receio de perguntar para seu vizinho aqueles detalhes que você está com dúvida. Terceiro passo, não faça nada sozinho. Participe de algum grupo, isso irá gerar uma fraternidade, companheirismo. Quarto passo, você não é uma ilha, mas fique tranquilo, existem pessoas esperando por você, amigo agricultor, nesta caminhada. Ah, Os próximos passos são seus. A decisão é sua e de sua família. Mas desejo que você faça a escolha certa, pois a saúde da sua família é tão importante quanto a saúde das famílias que compram o alimento que você produz. Evaldo Roberto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.